andrecivismoral.com.br. Tira o pé do chão, rapaz. É a rave dos paredões. É a rave do grave explosão. É assim, ó. Tem bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira e as mulheres solteiras. Tem bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira e as mulheres solteira. E as loira tá tendo, e as morena tá tendo, e as ruivinha tá tendo, tá tudo acontecendo. E as loira tá tendo, as morena tá tendo, e as ruiva tá tendo, tá tudo como descendo, descendo, descendo, tá tudo como descendo, descendo, descendo, vai descendo, vai, vai descendo, vai, vai, vai, descendo, descendo, tá tudo como descendo, descendo, descendo, bota a mão no joelho e desce, vai, vai, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, o que que é isso? Descendo, solta a rave, Big Mac. Tira o pé do chão, vai. Que rave é essa, rapaz? Vem comigo assim, ó. Tem bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira e as mulheres solteiras. Tem bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira e as mulheres solteira. E as ruivas tá tendo, e as morenas tá tendo, e as ruivas tá tendo, tá tudo acontecendo. E as ruivas tá tendo, e as morenas tá tendo, e as ruivas tá tendo, tá tudo como vão descendo, descendo, descendo, tá tudo como vão descendo, descendo, descendo, vai descendo, vai, vai descendo, vai, vai, vai, descendo, descendo, descendo, bem gostoso, descendo. O que é isso? O que é isso? Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Esse movimento é gostoso demais. Descendo, descendo, descendo, descendo. Desse jeito eu não aguento não. É o grave explosão. CR Produções 739-8114-3361. É o número do sucesso, rapaz. André Cidis, o mural de Ibicoara.